5 decolagem 4-4, controle 119, decimal 8. 119-8, grato. Boa tarde. Delta, mano, é posso quando te quero pronto. 2000 pés, ajuste no 095. 2000 no 095, bom no 260. Estabilizado LS 35403. Trip 5403, complete final do procedimento, torre 118, decimal 95. 1895, bom dia, obrigado. Controle é o Trip 5595. Trip 5595, contato radar, saída Coral, sub, mantenha 140. Na Coral, parou 140, 5595. Azul 4207, autorizado final do procedimento, repórter estabilizado. Repórter estabilizado, Azul 4207. Autorizado, pose, pista 10, baixo travado, trip 5403. 128, decimal 8, alterna, 126, decimal 0. Saúdo 1983, autorização para o táxi, são 193 a bordo. Autonomia de 350 galeão. 1983, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chamador e frequência 18.95, altímetro 105. 105, Índia Alfa, espera 18.95, 1983. Papá Romeu Serra Delta Alfa, acione identificação via chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste 1095. 1095, desça seguida a mar, Serra Delta Alfa, 23. Novembro Alfa, frequência livre para coordenação. 5595, autorizado direto coral. 5595, direto coronel grato. Azul 4207, estabilizado em LS. Azul 4207, complete final do procedimento, torre 118, decimal 95. 295, Azul 4207. Gol no 260, autorizado final do procedimento, repórter estabilizado. Ok, estabilizado, já está estabilizado, no 260. Gol no 260, complete final do procedimento, ILS X-Way, torre 118, decimal 95. 895, no 260. 25, decimal 19. Controle, confirme até que altitude está autorizado para o Serra Delta Alfa. Serra Delta Alfa, desça para nível de voo 060. Confirme, está ciente da informação ativa? Sim, da Lima, Serra Delta Alfa. Sim, desça para 060. 060, Serra Delta Alfa. Cada próxima turma. 1260, número 2, para aproximação. Número 1 está a 4 milhas, informaria para o estaleiro. Tente, aguardando. 4103, solas 48, direita, solo 219. Solo 219. Salvador, bom dia, gol 983, ponto de espera, 190. 983, bom dia, manda ponto de espera agora. Azul 4207, 100 graus, 129, 34 pontos, pista 10. Livre pouso, pista 10, Azul 4207. Solo saudou, bom dia, Azul 5402. Solo saudou, bom dia, Azul 5402. 5403, autorizado o ingresso no pátio 3 via quilo, posição é 03. 1738, após etapa, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporta para isso. Cat, etapa 2000, ILS, reporta, estabilizar, bom, pé 3. Desta a linha e mantém cabeceira no 7. A linha e mantém aeronave curta final no 207, solo 50, direita solo 219. Solo em 1, 2, 1, 8, 5, confere? É, 1, 2, 1, 9. Obrigado, senhor, 219, passando a sua saída, 4207. Salvador, bom dia, o voo 9241. Está no pátio 3, remota 3, formação Lima, autorização confirm 200. Voo 9241, confirme o horário do seu plano de voo. Tá, para a zona 230, a empresa já foi informada da necessidade de uma BLA. Sente, voo 9230, aguarde um minuto pra, enquanto procuramos no sistema do seu plano. Tô. Paulo Salvador, 4207 da Azul, livrou na pescoça. Azul 4207, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 01. Alfa Juliette 01, obrigado, cara. Firme o gol que chamou o solo, é 9230, a matrícula. 110 graus, 109, autorizado a colar no céu. Sente. 260 solo 52, direita solo 219. Direita 219, 260. Mais cuidado, decolado ao 53, controle 1 no 9, decimal 8. Controle 1 no 9, decimal 8, Delta. Na Alfa, autorizado etapa. Autorizado o cabo, senhora Paulo. Em direção ao aeropátio 4207. Azul 4207, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette para o 801. Obrigado, senhora Juliette 01. Paulo, bom dia, 1260 de branco. 1260, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 08. Alfa Juliette 08, 1260. Eu peço que você possa dar a sua três, da colada 5-5, controle 1 no 9, décima 8. Confira a frequência? 1 no 9, décima 8. 0-8, vai. Controle, bom dia, Gol 983. 1983, contato radar, saída da Leda Bridge, sub e mantenha 360. Da Leda Bridge, 360, Gol. 1738, passa a posição Duna, complete final do procedimento, torre, 118.95. 1895, Gol, 738. Oi, Gol 738. 738, check trem, tem livre pouso 10, vento 090 graus, 11 nós. Trem baixo travado, livre pouso, Gol 738. Gol 9241 no seu plano não consta com o centro nem com o AES Salvador. Você pode confirmar com a companhia? Afirmativo. Romeu Serra, Delta Alfa, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, autorizado descida para 2.000 pés, ajuste 1 no 0 no 5, Serra Delta Alfa. Colo 738, seu solo foi 59, a livrar à direita, solo em 121, décimo 9. 219. Salvador, vou 9241. O 9241, prossiga. Tem alguma DLA para a zona 3 ou no meio? Paulo Salvador, no 738. 738 em frente, segunda esquerda, Juliette, portão 5. Juliette, portão 5, gol no 738. Que o 9241, a DLA nós temos, a gente só não tem o seu plano de voo, ok? Então, se puder entrar em contato com a companhia para verificar onde foi feito e retransmitir o plano, ou a gente saber onde foi feito o plano, para a gente correr atrás do plano, porque a gente não tem o plano de voo, só tem a DLA. Ok, então, obrigado. Papapá, Mike Eco Delta, 20 milhas, afastado de Salvador, serviço radar terminado, frequência livre para coordenação. Bono 983, chame centro, Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 75-1-3325, 983, bom dia. Bom dia, bom voo. Salvador, bom dia, América 239. América 239, I'm on arrival, system flight level 050, QNH 1014. Estabilizado no ILS, o Serra Delta Alpha. Aparro meu Serra Delta Alpha, complete final do procedimento ILS X-Ray Torre, 118.95. 118.95, boa. Boa. Oi, Aparro meu Serra Delta Alpha, final. IP5595, serviço radar terminado. 6200 milhas, afastado de Salvador, Sudoeste. Chame Deus na frequência 120.1. Claro, Ceará, Otávio. Continuando na aproximação. Lua 23 na escuta. Baixado travado, Sierra Delta Alpha. Para nível de voo 060, ajuste 1014. Sierra Delta Alpha, autorizado pouso 010, vento 110 graus, 11 nós. Autorizado o pouso, Sierra Delta Alpha. Salvador, Força Aérea 2521. Força Aérea 2521, via chegada a mão, desça para nível de voo 070, ajuste no 014. Confirme, está ciente da informação ATIS Mike? Força Aérea 2521. Delta Alfa do Sol 08, qual é o estacionamento? Aerostar. Ok, libera a direita, chame o Sol 1219. 1219, Sierra Delta Alfa. Sobe Salvador, Papa Romeu, Sierra Delta Alfa. Delta Alfa, taxi via Alfa, Juliette, pátio principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chamar a torre 1295 para cruzamento da pista 735. Autorizado Alfa Juliette, Índia Lima, Quebec. Alfa Juliette, Lima, Mike, Quebec. Lima, Mike, Quebec, posso. 2521, reduza para 2309, número 3 na aproximação. 2521. America 239, send 2,000 feet in H1014, cleared ILS final approach, spot 7. Clear 2, 2,000 feet, 1014, ILS X-ray to 10, we'll call established, American 239. 123, desça para 4,000 pés, no 014. 4,000 pés, 123, nada de novo. Autorizado cruzamento, estacionar frequência livre. Vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 240, limitado pelo QD Mike 120 do NDB de Simbra. Direita 240, limitado pelo QD Mike 120. Desde November, Yankee Mike vai prosseguir com o Edu Axé? Poderia ver o setor de sobrevoo? November Yankee Mike, Salvador, Salvador, mil pés, decolado 17, primeira curva direita, restrito corredor Axé, controle 119.8, acione 01145, no transponder. Mike, procedimento correto, assinou a minha táxi, torre 1895. Salvador, voo 9241. Voo 9241, prossiga. A empresa informou que vai retransmitir o plano. Estamos na disputa para a autorização. Gente, Igor 9241, agora eles não estão por aqui. Estão chegando no sistema, ok? Aqui na sua escuta. Para 2109. 2109. Autorizado 5000, posso aéreo 2521. 100, imitado pelo QDMIC 120 do NDB de Sintra. Esquerda, proa 100, 2. Umba 23, para o final do procedimento ILS X-Way, curva esquerda, proa 140, reporte estabilizado. Esquerda 140, reporte estabilizado, Umba 23. América 239, complete final, tower 118.95. 1895, left 239. Bom dia. See the tower, we see America 235. 239er, we are on 8 miles to final runway. American 239er, clear to land runway 10, wind is 120 degrees, 12 knots. Clear to land runway 10, American 239. Para 2521, desça para 3.000 pés. Para 3.000 pés, 2521. Senhor Salvador, bom dia. Papapá, Serra, Quilo Índia, via chegada a mar e desça para nível de voo 050, ajuste no 04. Era 2521 para final do procedimento ILS X-Way, curva direita, proa 125, eu posso estabilizar. Direita, 125, eu posso estabilizar. Era 2521, complete curva direita, proa 135. 135. Quilo Índia reduza para 230 nós, número 4 na aproximação. Se navio puder confirmar para qual velocidade? 230 nós, Serra Quilo Índia. 230 nós agora. De decolada 1-0, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. Controle 1-1-9-8, acione ciclo 437. O procedimento correto, pode pronto para posicionamento. Poderá. Eco Delta, operativa. Para Mike, Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés, ajuste 1.0.1.4. Reporte Parque de Pituaçu. Estabilizado. 1-2-3, complete sinal de procedimento ILS X-Ray, torre 1-1-8-9-5. Completar chama 2-5-8-9-5, 1-2-3. 9-2-4-1, na escuta? Papapá, Mike Eco Delta, mantém-se em condições visuais, 1.000 pés, ajuste no 0-1-4, reporte Parque de Pituaçu. 7 para João Pessoa, 1-9-0, aguarde instante, 4. 7 da América, livre decolado no 7, vento 100 graus, 12 nós, 9 make, Mike. Foi TAP. Estabilizado, rumo bem de obstáculo. American 239 on the ground at 22, vacate the runway and contact the ground control 121 this morning. Thank you, we'll take it to the 219, American 939, bom dia. Bomba 23, continue aproximação, aguarde autorização de pouso. Continue aproximação, aguarde autorização, bomba 23. Mike Eco Delta, chame para a modificação das regras. 7, está na posição de número 5, está sendo a informação. Mais autorização, posto seguro. Bolo 777, chamou? Afirmativo. Se teria, teria autorização para porto seguro, está na posição 5, está sendo a informação. Mais. Sente, porto seguro, agora estou em número 2, cópia. Santa Quina, seria a saída? Saída da El. Da El. 5367, agora o instante 4. Essa é a gente. Lisa Pouso, Romba 23. Alô, Calais 239, via taxi vai. Taxi Alpha, report before taxi Juliet. Ok, taxi Alpha, report for Mangan at left track. 5367, pronto? Mike. Lima aqui, Zulu, siga. Esquerda, saída Puca. Caju, em Caju interceptará Golf 677. Controle 1198, acione 5453. Confirme destino. Pois é, em Veracruz, só vem aqui mais. Sim. Aqui no Zulu. Procedimento correto, postando para posicionamento. 1777 para posto seguro, pronto? Pronto. Ou 1777 para posto seguro, autorizado 340. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda após direto posto seguro. Controle 1198, acione 5463. 47. Chegada Mari, Sané 6200. Leandro, após girar seguro, pista 10 com curva direita, 198, 5463, eu transpondo, eu vou no 777. No 777, 2 metros corretos, respondo para posicionamento. Vamos lá. Paulo, Salvador, gol 9241. 9241, prossiga. Já receberam a retransmissão do nosso plano? Sim, acabamos de receber a constante, cópia. Mais curta. Embraer 145. Vadir, eu vou começar a reduzir bem aqui. Saira 2521, no completo final do procedimento, torre 118.95. 2521, torre 118.95. Rumo 23, meu solo 27, utilizado o táxi à esquerda até o pátio militar, mantendo a minha escuta, ao estacionar a frequência livre. Torre Salvador, Força Aérea 2521 no Nacional, para embaixar trava. Força Aérea 2521, bom dia, tráfego avistado, o vento 1, 10 graus, 10 nós, altímetro no 0, no 4, pista agora liberada, e livre pouso. Livre o pouso, 2521. Estabilizado. 2 mil pés, reportagem estabilizada, bom, partiu, tá bom. Lima Cruz autorizado, ingresso no pátio 1 para o pátio 3. Lima Cruz Luma, tem uma escuta permanente. Lula 9241, Confins, pronto? Para Confins, autorizado 200. Rota DCD Salvador, Whisky 1. Após Confins, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Léo, e Léo interceptar o Whisky 1. Controle 119.8 e acione 5462. Gente, autorizado com fim 200, direto salvadora, 21, com fim, após o CC. Decola da 10, curva direita, da Elmeda e Léo, 119.8, 5462, eu vou 9241. 924, procedimento correto, respondo para posicionamento. Camarão. Azul 4082, bom dia, via chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 0 no 4. Número 5 na aproximação, azul 4082. Taxi Juliet, to gate 11. Taxi Juliet, gate 11, bom dia, gracias. Serra Kilo Índia, complete final do procedimento ILS X-Way, torre 118.95. 18.95 graus, tá bom. Boa. Voador, bom dia, papapá, Serra Kilo Índia, Rui ILS. Papapá, Serra Kilo Índia, ciente do tráfego, continua a aproximação, guarda de pista livre, vento uma centena com 10 nós. Gente, se autorizar, quando chegar no externo, gostaria de aproar para direto para a base da 107, pela esquerda. Ok, chegando no externo, reposto para o cancelamento, mudança de regras. Serra Quilinha. Ok. 2521, seu solo foi o 30, estacionamento é o pátio militar ou autoridade? Militar. Aqui, autorizado backtrack na pista. Regresso, libere no hotel, mantendo a minha escuta até o corte. Força Aérea 2521. Índia solicita modificar para visual da presente, segue uma base pela direita aqui da 17. Afirmativo, Serra Kilo Índia, plano modificado aos 3-1, autorizado circuito pela direita, reposte na final da 17. Um trem checado. Certo, reportará o certo. Vou verificar aqui se o seu CHG já chegou para cópia. Solo Salvador, boa tarde, eu sou 3895, tenho de São Mike para Guarulhos. Sou 3895, Guarulhos 340, aguarde instante 4. Tango Juliette, Tango Zulu, passou para Lima, aqui no Zulu, para ver uma CHG, ok? Solo, bom, 9241, parte 3, chamando a 3, pushback acionamento. Livre 5367, chamou para o pushback? Bom, 9241. 9241 no 3, está livre, reposta táxi. Passará. Salvador Lima, aqui no Zulu, no pátio 3, então, Pararacaju, pronto, cópia? Não. 090, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Conde, Golf 677, só aerovia, controle 1198, acione 0253. Salvador, qual o número para pouso para o 6200, hein? 6200, número 2 na aproximação. Para Rio de Janeiro, seguinte, pai. 3191, seguinte, Galeão 380, aguarde instante, número 2, cópia. 95, Guarulhos 340, ponto. Afirmou. 395, Guarulhos, autorizado 340, via UP Zulu 16, após o Davotel Zulu, após o SCT Trivia, após conforme rota. Decola 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 1198, acione 5455. 6200, pode confirmar a posição do tráfego, sequenciamento número 1. O Sané 6200, ciente, tráfego 2 horas 9 milhas. Rumo nordeste, o helicóptero Robson 44, mantendo 130 de velocidade indicada. Será que no Índia, solo aos 34, qual o estacionamento? Aero está? É, ok, autorizado backtrack, libere na papá, estacionar a frequência livre. Alguma preparação para ficar com 4 horas também? Sané 6200, mantenha a proa, aguarde o último vetor para final do procedimento. É para o 6200 entender que vai ultrapassar o curso do localizador, confirme. Afirmativo, reduza para 1709. Gente, 6200. Limão, se quer no 6200, não tem nenhuma aeronave aqui, a senhora está vetorando a gente, sequenciamento. Papá, papá, Mike Eco Delta, complete final do procedimento, torre 118.95. Delta 118.95, grato. 6200, esse é o controle que separa as aeronaves e as sequências. O Xanem 200 é o comandante que controla a aeronave. Portanto, 6200, correr à direita, proa 130, desça para 2.000 pés, está livre a LS. A aeronave que o precede continua agora às 3 horas, com 7 milhas de separação e com a velocidade apenas de 90 nós na aproximação final. Este é o motivo, portanto, de eu ter somente ultrapassado 2.1 milhas o eixo do localizador, a fim que o senhor possa completar a aproximação em segurança e pousar sem sofrer nenhuma outra descontinuidade. O Xanem 6200. 6200 agradece a explicação. Sim, o Cruzeiro que diz solo que após a passagem da aeronave da Goa, essa retaguarda que está taxiando para o ponto de espera, estaria vindo para o checkpoint táxi. Após a aeronave da Goa, estou autorizado para o T-Back, 3895, reportará. Cruzeiro. Para o Galeão, autorizado 380, Verucas 110, após SMAP, após DCT loop, propósito conforme rota. Decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, leda após bridge, controle 119.8 e acione 5460. 3191 está autorizado, 380, saída pela Verucas 110, loop, depois da EL, leda e bridge. Fala da 10, curva direita, 460 no transponder e o 119.8 para o controle, para o 3191. 3191, que seja mais correto, corte plano para posicionamento. Reportará. Rodou voo no 2620, posição 8, em estacionamento. Garoto vai aguardar um instante para que estiver aqui. Aguardando, está entendendo. Xanem 6200, 5 milhas para o marcador externo, reduza para a velocidade de aproximação. Já iniciou a redução para o marcador externo, 6200. Azul 4082, desça para 3.000 pés, permaneça o ajuste. 3.000 permanece o ajuste. Mike Eco Delta, torre. Na escuta, prossiga, torre. Já está pronto o cancelamento, confirme? Afirma. Ok, plano modificado aos 3.8. Autorizado a base pela direita, agilizando, ok? Prossiga para pouso, toque sobre a cabeceira. Sua retaguarda tem uma aeronave da Avianca que está passando externo agora. Então prossiga para pouso sobre a cabeceira no 7 sem interferir na final da 1-0. Mike Eco Delta. O vento 100 graus com 11 nós, chame no solo controlado. Tá, sente aproximar para a cabeceira da 1-7, chamar no solo controlado, Delta. Meta 2895, Xanem 6200, bom dia. Bom dia. 1104, contato radar 623, sudoeste do VOR de Salvador, vou ir na proa de TAP para chegada a mar e reporte no Pandel descida. Ajuste no 014. 200, estabilizado, baixar travado. 6200, ciente, livre pouso na 10, vento 090 graus, 11 nós. A sua esquerda, seu helicóptero vai aproximar sobre a cabeceira da pista auxiliar sem interferir na sua aproximação. Gente, 6200, tem livre pouso na pista 190. O Mike é com o Delta da base da 17. Ok, conforme instruído anteriormente, pouso sobre a cabeceira, 17, vento 090 graus, 11 nós, Mike Eco Delta, chama no solo. Delta, chama no solo. Isso no mesmo, autorizar esse pushback, ok? Tá, aguardando então o voo no 777. Para o táxi, 170 bots, 2 horas e 10 de autonomia, de alternativa Natal. 260, autorizado táxi, outra vez do gate 06. Livre táxi, até outra vez do gate 06, 1260. Para táxi, 3895, 186 a bordo, autonomia 0400, Terno Galeão. 1895, autorizando táxi via Indy Alpha no ponto esperado ao 90 Torre, 1895, QNH 1004, boa viagem. Táxi autorizado via Indy Alpha, ponto espera 1895 para a sua presença. 1260, está autorizado para seguir o táxi via Indy Alpha no ponto esperado ao 90 Chame Torre, 1895, QNH 1004, boa viagem. QNH 14, ajuste via Indy Alpha, ponto espera Chame 2895, bom, 260. Salvador, bom dia, chamei a 6200, não. 6200 vai prosseguir táxi via Alfa, reportar neste táxi 6 Juliette. Chamando em Juliette, 6200. 7355-367, função 343. O 367 vai aguardar um instante para o pushback, ok? Guardando esse teste, ficando posição 5. 6 vai aguardar um instante para o pushback. Usa 3191 para push, treinamento, posição 6. Golo 777, na escuta? Na escuta. Tem condições de iniciar de imediato assim que a aeronave da Gol passar sua retaguarda? Afirmativo, então. Então, pela equipe de solo que após a aeronave da Gol passar sua retaguarda, está livre e após táxi. A aeronave da empresa está autorizada para ataque no Golo 777. Livre 5367 no 05. Está livre e após táxi. Próximo para puxar o equipamento do 6. 3191 no 06, está livre e após táxi. Livre, fala baixo. 6200, vamos manter a posição de 2 Juliette. Gente, pode confirmar se a posição prevista para o 6200 é a número 2? Só para ver se tem alguma possibilidade de a gente prosseguir. Assim, o Gol está iniciando o pushback agora, qual a distância para ingressar no 02, ok? Ah, tá ok, obrigado. 80, ajuste no 014. 080 no 014, via Cidade da Mar, 2025, posso dar escolher